Mike Foxtrot Serra, chama o Centro Recife no 251, 1-3325, Mike Fox Serra. 251, 1-3325, Mike Foxtrot Serra. No 856, Centro Recife autoriza Romeu Fox 08. Flight direct to Romeo Fox 018, go 1856. And Control de Salvador, gol na 560 Arbor 360 no perfil da Arbor 567. Livre aproximação LS-Rei para Amazônia, como estabilizado no localizador. 1-2-7-3, chame Recife 125, 1-3325. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite. Vodka. Ah, escuta, Vodka 080, chame Recife em 1288 a terra 260. 288-1260. TLS, gol 776. 76, chame torre 18, meia dúzia. Com a torre 18, meia dúzia. Obrigado, senhor. Até já. Gol 1567, chame Recife em 1288, alterna 260. 288-260, 567. Torre Salvador, boa noite, gol. 1776 no Simbra contra embaixo e travado. 1776, 180 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Sempre pouso na pista 10, o gol 1776, obrigado. Torre, Whisky Juliet November. Juliet November, eu sigo a torre. Boa noite. Diz que Juliette November é solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 10. Eu acho que Juliette November para o reboque chama solo 1219. Estou, regrado. Voador, Whisky Juliette November. Whisky Juliette November, ciente do reboque, confirma apenas o local, o destino, o pátio 3, prossegue para que gate? Do pátio 3 para o pátio 1, na posição 10. Ciente, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, o Whisky Juliette November. Passará para ingresso no pátio principal, Juliette November, grato. Solo 05, direita, solo 209. 209, Oliveira. Obrigado. Salvador, boa noite, gol. Gol 776, taxi Evi Alfa, reportante ao taxi Juliette para ingresso. Solo. Solo, 3197 no 8 para puxa acionamento. Autorizado, reporta táxi, 3197. Reportará para o táxi, 3197. 450, obrigado. Zemina Force 2332, Skulk identification, maintain level 110. Fly head in my position, clear on my arrival. I dance, Fox 110, I'm flying in my position on my arrival. Zemina Force 2332. Brazilian Force 2332, leaving 110 to 3000 feet, Atmar Set 1018 for space. Force 2332. Descend to 3,000 feet, altimeter set in 1018. Descend to 3,000 feet in 1018. Aerotaxi Rotan 3197, 177 a bordo, 3:30 alternando Guarulhos. Então 3197, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 08, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, 186 com 618, 3197. No 776, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso a Juliette, 03 ao portão. Ao portão? 03. Brazilian Force 2232, did you leave 110? Roger. Send to 3000 feet for space. Controle Salvador, boa noite, voo 1884, gente da Charlie. 1884, assina a indicação, desça e mantenha o nível de voo 110, chegada a mar. Você manteve o 110 na mar, voo 1884. Whisky Juliette 90 na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 10. O Whisky Juliette 90, após o ingresso do Boeing da Gol, está livre e reporta no término 10. Após o ingresso da Gol, reportar no término 10, Whisky Juliette 90, graças. Contando o Oscar até o Kilo, sem indicação. Desça e mantenha o 070, chegada a mão. Descer e manter o 070, chegada à mão, Oscar Tranquilo, grato. Force to 332, vector 4 space, left heading 360. Your limit will be localized, of course. Left turn to heading 360, my limit is localized, of course. Lefty heading 360. 360. Heading 360, lefty. Quatro, 4, desça para uma centena, nível 100. Uma centena, voa no 884. É 728, web 6728, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1098. Está livre aproximação, informe estabilizado. Positivo, livre aproximação, eu poderia estabilizar, deixando para 2.018, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xené 6212. Xené 6212, planificação, desça e mantenha o 080, chegada na área, reduza para 230 nós. 080, 230 nós, Xené 6212. Para uma centena, voa no 884. 1884, está autorizado 090. Desce e mantém o 090 em virtude de tráfego, agora posição de 2 horas, 3 milhas, cruzando 8 mil pés em descida. Equipamento é um eco ao bandeirante, deslocamento norte, moderado. Atento, 884. Decolosa 1-4, controle 120, décima 8. 1-2-0-8, obrigado, senhor, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Dan 3197, cruza 1500. 3197, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 380 após 2000 pés direto Leda. Muito obrigado, senhor, após 2000 direto Leda, subindo para o 380. Boa noite, 84, já livre de tráfego, isso para 3 mil pés, ajustado no 098. 3 mil pés, vai descer ajustado 18, voo no 884. Subvetoração para final de LS, X-Ray, curva direita para o 055. Curva direita para o 055, voo no 884. Left 2332, right heading 3030. Can you repeat this? On the right heading 030, remain your limit. right 020 and entry to Regina Fox 2. Ocean M 2212, reduza para 210 nós. 210 nós, 2212. Oscar, até o quilo desça para 4 mil pés, ajustado 1908. Descer para 4 mil pés, ajustar 1908, Oscar TV. Na 6212, desça para 5 mil pés, ajustado no 098. 5 mil pés, 1-0-8. Left Fox 2332, right, heading 050. Right, 050, Virginia Fox 2332. Paulo, Luiz, que vinha de novembro, informando o técnico reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 1-0. Grato, boa noite. Boa noite, frequência livre. 7-0 de ground speed, 8 milhas à frente. Irá segui-lo como número 2. Resolvendo, vou no 884. Interceptor, baixado de checada, pista vista, objeto 6728. 6728, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1 no 862. 86, obrigado. Até daqui a pouco eu lhe chamo na saída pro Rio aí. E estamos aqui. Da Bahia, objeto 6728, estabilidade elétrica, pista 10, baixado, checado. Estou em redução, descendo para 2 mil pés e vai me chamar quando estabilizado. Chamada estabilizada, descendo para 2 mil, voo 1-8-8-4.